É, não sei, você não deu ponto. Puta que pariu, não entendi bosta nenhuma. Cacete, parece que eu tô conversando com a tia surda do Pra Ser Nossa. Ô, Apolônio! Como é que seria o Chorão fazendo a velha surda? Apolônio não cai bem! Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos, seres humanos, seres humanos, seres humanos da internet. Hey, hey. Eu sou o Maroni, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. E aqui tá o Thiago Pororoca, Zanetique, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Ai, meu peito. Sabe quando você ri muito na sua própria piada? Não é um bom sinal. Não, foda-se, eu adorei. Porque eu imaginei o Wagner Montes vindo assim. É sempre entrando. Uma quentolinha, né? Olá, seres humanos, robôs. Olá. Olá. Hoje eu fiquei na chuva lá tomando cerveja sozinho enquanto esperava você chegar. É, culpa do trânsito chuvoso de São Paulo. Eu vim de muito mais longe e cheguei bem antes. Como é que você explica esse tipo de coisa? Você pega estrada. Segredos que um dia serão revelados. Nas curvas da estrada de Santos. Nessa longa estrada da vida. Vou correndo, não posso parar. Oh, a gente podia fazer uma dupla sertaneja, né? Não. Imagina. Ainda ontem chorei de... Vamos fazer uma dupla P e Panetique. Quem é o Zé? Sou eu. Ah, tá. Você é o Zé, eu sou o seu Panetique. Você tá é o Panetique. Nossa, imagina só a capa do CD. Seu nome tá errado no negócio. Imagina a capa. Vamos fazer a capa do CD um dia? A gente coloca uma camisa xadrez? Beleza. A gente coloca no arroba não é um Insta. Bom, oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Peraí. O que você tá fazendo? Esqueça a letra dessa música maravilhosa, Oi, Tudo Bem, do Garotos Podres. Ah, pensei que você ia falar, como vai, como vai, como vai? Tudo bem. Fora o tédio que me consome todas as 24 horas do dia! Lembra disso? Ele fica berrando sem parar por 40 segundos. É do Garotos Podres? Eu não lembrava. Primeiro com, fora isso, tudo bem. Que eu lembro muito do Garotos Podres da... A menina da sala ao lado tá me deixando apaixonado. Toda vez no intervalo, com seu cabelo arrepiado. É, meu primeiro contato com Garotos Podres foi as outras crianças cantando Fernandinho Viadinho pra mim. Puta, sua vida deve ter sido um inferno por causa disso. Ou se fosse hoje em dia, você ia falar, não, vocês não estão me ofendendo de forma alguma. Na verdade, consideraria isso um elogio. Eu já não me importava na época, porque eu já não tinha amigo mesmo. Não, não, mas assim, eu digo, porque, tipo, você poderia dar essa resposta e pronto, sabe, assim... Por que esse boneco aqui que você tem é o Batman e o Superman? Ah. Esse é o Super-Homem Composto. Ah, tem isso, né? Caralho. Eu não gosto muito da DC. É, aqui só tem tipo o Exterminador. É esse o nome dele, né? Exterminador. O Blue Beetle, que eu gosto, é um personagem legal. Concordo. Besouro Azul. Besouro Azul. Eu falei o quê? Blue Beetle. Ah, tá. Anglófono. Tem o Barney Zumbi com uma motosserra. Barney maravilhoso. Zumbi com uma motosserra. É legal que, tipo, como não é uma mídia visual, tá todo mundo irritado. E tem um... Pé grande. É um pé grande, né? Segurando um braço decepado. Isso é bem legal. Isso aqui é um jogo só de personagens é míticos. É o Heroclix. Não, eu sei, mas de personagens... Esse é o Horrorclix. Oh, esse aqui é legal, hein? Uhum. Será que tem, tipo, o Leatherface, essas coisas? Tem. Puta, aí sim, hein? Gosto muito do Leatherface. Parabéns aí, Leatherface, porque eu gosto de você. Qual o seu filme de terror favorito? Puta merda, mas aí tem vários tipos de terror. Não, fala, se quiser falar dois, pode. Tá. É que o meu slasher favorito é The Hills Have Eyes. Esqueci como ficou aqui. É, não sei, eu sei qual que é o filme. É, não sei, aquela de maníacos, né? Ficou gangues de sádicos, alguma coisa assim o nome aqui. É, alguma coisa de sádicos. É muito foda. É bom mesmo. De terror mesmo? Um filme de terror que me deixou o cu na mão? Não precisa ser que deixa o cu na mão, mas... Um filme bom de terror é que te deixa com o cu na mão. Sim, ou que te causa uma sensação... Por exemplo, um dos meus favoritos é o Massacre da Serra Elétrica, o original, porque é assustadoramente cru. É, não, pra mim não, não deu essa... O... É, pra mim dá muito essa sensação, pô, principalmente quando ele mata o cadeirante, né? A bruxa é muito bom. A bruxa é animal. Eu odeio os... Eu odeio. Não odeio, mas assim, eu não gosto muito dos últimos 3 minutos do filme. Pra mim, assim, ele é o filme perfeito. Sim, sim, sim. Pra quem não assistiu A Bruxa, assiste, né? The Witch. The Witch. The Witch. Sério, assistam esse filme. Até o diretor vai fazer o remake de Nosferatu. Olha. Demorou pra Hollywood fazer um remake de Nosferatu, né? Nosferatu é um vampiro da hora. É, tem o Temer aí, só pra fazer ele. Eu gosto muito do... Não, tem um Nosferatu muito mais tenso. Nos bispos da Igreja Católica. Nossa, quando sim. Quando vai sempre ter eleição de um Papa novo, mano. Nossa, os morcegão. É, os caras, tipo... Cara, assustador. É verdade, tem razão. Eu gosto muito do primeiro pra Atividade Paranormal também. Ele é muito bem construído. Mas a gente já conversou aqui sobre... Ele é bom com aquele final alternativo que não, foi, final o da, que não foi do final corte do cinema. Sim. Eu gosto muito de Rejeitados pelo Diabo. Nossa, é bom. Puta que pariu. Mas assim... É pesado. Pra caralho. É pesado. Quem tem... Quem não aguenta muito não aquela aguenta. Violência gratuita, aquele gore... Violência psicológica longe. Tem muita, né? Tipo, então... Mas fica longe. Fica longe. Mas assim, quem gosta de um terrorzão... Eu gosto... Pra mim, acho que é o melhor filme do Rob Zombie, pra mim, com certeza. Como é que é o nome do outro? A Casa dos Mil Corpos, né? É, esse não é tão bom assim, não. É, que na verdade, o Rejeitados pelo Diabo é a continuação da Casa dos Mil Corpos. Mas não é tão bom. É. O Cabin in the Woods conta como... Conta. Um horror? Conta. É uma... Ele é a subversão do gênero. É isso que eu falei. É uma subversão de gênero, só que... Sim, é. Como 500 Dias com Ela é um filme de... É uma comédia romântica, vai. Porque ele é muito bom também, nessa coisa de quebrar o Ele brinca com todos os clichês. É da hora. Também é outro que... Eu não sei se tem na Netflix, mas se tiver, vão ver. Outro porque... filme de horror que é bom, que te deixa boladão. Os Outros. Os Outros, é. Mas assim... Ele funciona uma vez. Ele funciona uma vez. Qualquer filme com twist no final só funciona uma vez. Halloween, o... Não, ele é Halloween, né? Com E, né? Não, o filme. É Halloween. É Halloween. O original, o primeiro, é muito foda também. É. Eu gosto bastante. Eu gosto que tem o 3, que não... Não, é o 2 que não é... Que não tem o Michael Myers. Não sei. Que daí é um conto das crianças, que tem cabeça de abóbora lá. É legal como um filme isolado. Isso não é... Mas não é da mesma franquia. É da mesma franquia, sim. É? Tanto que eu tenho o DVD dos primeiros assim. Três. Tem ele também, assim. Colheita Maldita. Colheita Maldita é desgraçado. Caiu o cu da bunda. Mano. Não, sim, é animal. Aquelas crianças do caralho. Cidade dos Amaldiçoados. Sim, eu já falo desse, das meninas albina. Filha da puta. Puta que pariu, que medo das meninas gêmeas albino, velho. Nossa, eu vim correndo uma bica na boca da criança, filha da puta. Até parece. Mas sabe o que é o mais legal? Que isso não tem nada a ver com o nosso tema de hoje. Ah, mas pelo menos não teve uma história minha, tá bom. Ai, ai, ai. E o tema de hoje é Fernando Baroni. Eu tenho uma história. Ah, mas você que vai falar o tema hoje, porque você vai explicar melhor. Eu vou explicar melhor? É. Ixi, então peraí, deixa eu enrolar na história. É muita treta, bicho. Saí do meu trampo, Thiago Zé Panitic. Tchau, tchau, tchau. Não vou trabalhar. Vou para outro trampo. Outro trampo. Em breve, revelações. No próximo episódio. No próximo episódio. E vocês saberão, e é um negócio bem divertido para os ouvintes de Isso Não É Um Podcast. Quer dizer, não é divertido... Vocês vão entender. Eles vão fazer assim, legal, e esquecer o assunto logo depois. É nada, se for uns paga-pau aí, vai ver. Não, mas eu fiquei feliz por você... Porque você saiu do trampo, então agora você tem tempo para descansar. Você vai mais alguns dias? Como é que vai ser agora? Estamos falando no ar, o negócio deveria ter sido falado fora. Eu vou pelo menos amanhã, né? Devo conversar com a minha chefe direito. Ah, você não tinha trocado ideia ainda? Ela não foi hoje. Você vê como tá o negócio, né? Lá. E de qualquer maneira eu entraria em férias, né? Nessa semana já. Iria só até quinta. O que é conveniente pra eles também, porque eles já não contavam com você nesse período. É. Isso foi bom, na verdade. Ah, mas eles não tem por que contar comigo, mano. Se considerar só a Conrad. A Conrad tá com os livros prontos até, sei lá, agosto do ano que vem. Eu sou bom assim. Ah, também, assim... Mentira, não tem livro pra sair. É isso que eu ia falar, quantos lançamentos... Não, assim, ó, considerando as duas editoras e tal, o trabalho que nós todos fizemos lá já, e conforme foi atrasando, por não ter grana para o grupo imprimir também, tem os livros que foram descendo, né? Uhum. Tem livro pronto até abril do ano que vem, assim. Ah. Fácil. Ah, tipo, eles não estão com acúmulo de trabalho. Porque dá meio dozinha, assim, dependendo das pessoas que você trabalha junto, quando você sai, você fica, pô, isso, cara, que vão ficar aqui e tal. Sim. Mas pelo menos você tá de boa nesse sentido. Ah, não, não tem problema nenhum. Não, depende, é o que eu falei, que depende muito, mas não, nesse caso de tá, tá tranquilíssimo. Já tava no rolê Férias do Barone. É, ai. Fiz uma montagem no estilo Thiago pra usar a newsletter. Já tá indo, as pessoas estão ouvindo isso, de que quem assina a newsletter... É verdade, tá... esse é a última. Esse episódio vem logo depois da última newsletter, eu acho que vai ser na penúltima que penúltima. Vai sair assim. Olha, eu tô muito perdido nessa timeline, que a gente tá adiantando porque você vai sair de férias, né? Não, é a última, Eu vou ter voltado já, talvez eu escreva no outro. É bom que a partir da semana que vem eu tô livre de vir até aqui e tal, porque tá cansativo. Aí você vai ter que escrever esses bagulhos sozinho, montar... Ah, né, mas aí... Eu vou escrever tudo adiantado, sabe, assim. E se eu morrer? Aí acaba tudo. Você vai parar com tudo? Não, aí vai ter os programas próximos que já estão agendados. Se você, inclusive esse. É. Se digamos que eu morra. Quem seriam os candidatos? Caso você quisesse continuar com a corporação, isso não é. Você teria candidatos? Eu acho que não funciona. Só se fosse eu e o Vitinho. A gente já conversou em algum episódio aqui que você e Vitinho ia ser, na verdade, a fórmula de sucesso tá aí. Mas tem que ser só vídeo. Não, só vídeo. É você com ele no colo falando alguma besteira. Qualquer merda. Qualquer merda. Não importa o que você falar. Não precisa nem colocar o nome no vídeo, colocar Vitinho. Vitinho. Todo vídeo chama Vitinho. Vamos fazer o canal do Vitinho? Todo vídeo chamado Vitinho é todos os vídeos só dele, assim, tocando... Não, a gente pega a gente tira várias fotos dele... E sempre é um vídeo com montagem de fotos diferentes tocando. I will remember. Não, mas é uma música mais feliz. É isso que eu falei. Walk of Life do Dire Straits. Tá. Pronto. Vamos fazer mesmo. Eu faço no videomaker. É, isso aí dá pra fazer fácil. Qual que é o tema? É, então, nós vamos falar hoje sobre um negócio meio indigesto. Nós vamos tentar de verdade falar desse negócio de uma forma que... Não, a gente não vai conseguir falar. Não. Ó, é um episódio mais pesado. Vai ter muito xingamento aqui. Já, de antemão, a gente vai xingar muita gente. Sabe o que eu odeio? Esse episódio pra limpar o paladar. <Fígado. risos> Depois a gente vai falar o Sabe que Eu Amo. Boa. Porque, olha, vai ser pesado. Você já vira na montagem, você já vira no negócio que é... Extrema direita. Preconceito humano e como humanos são imbecis e não aprendem com as lições do passado. O título vai ser exatamente esse. Vai ser extremo direito, preconceito e comunidade imbecil ao ponto de esquecer as lições do passado, sim. Não, só pra saber. Por que não, né? Por que não? Sinceramente, eu tô... Vou até fazer o post aqui. Como é que eu vou fazer a capa desse? Já sei. É muito fácil. Não. Muito fácil. Eu já sei. Comunicando no ar aqui, que as pessoas já viram. Eu vou pegar aquela foto do Capitão América dando um soco na cara do Hitler e alguma coisa equivalente. Pronto. Mas eu tinha pensado no Capitão América da agente da Hydra. Mas beleza. Ah. Você pode também colocar nossas caras sobre máscaras da Ku Klux Klan, que também funciona. Ah, tá. Tá bom. Eu não vou... Não, é sério... Esse assunto é tão... que tirando de contexto, fudeu, né? Exato, exato. E assim, esse assunto é tão nojento que eu não consigo fazer piada desse tipo. Pra começar. Não, isso eu nunca me colocaria numa nojeira dessa. Não, porque senão seria tipo mesmo tipo de coisa que pegar uns soldados nazistas e colocar a gente lá, sabe? Não é uma piada isso, é nojento. Né, querido dama de... Mas pelo amor de Deus, você não brinca com isso. Então vamos lá, né? Recentemente nós tivemos... O que você fez? Nada, continua. O que você fez uma cara? O que aconteceu? Você tá mexendo no site aí? Nada, continua. Ah, eu tô com medo? Não, tá de boa. Tá mesmo? Tá. Tá tipo, transmitindo ao vivo, né? Nós tivemos, recentemente, algumas semanas atrás, nós tivemos Charlottesville. Das coisas mais malditas de nossos tempos já, desses últimos anos. Como é que a gente consegue falar disso de uma forma... Olha, o negócio é o seguinte. Bando de imbecil. De imbecil. Metido a raça pura. Metido a branco superior, supremacistas brancos, por assim dizer. Se reuniu. Bando de babaca que um monte perdeu trampo, adorei isso. Porque, se eu tivesse uma empresa eu visse os caras, eu acabaria com o cara. Tipo, eu ia mandar embora por justa causa. Ah, mas não pode. Eu falo, você roubou. Prova. Não importa, eu criaria as provas. Você não vai sair com um centavo dessa merda, seu desgraçado. E foi meio, foi pesado, porque teve, né? Teve gente que morreu. E tudo mais. Nós tivemos o presidente Trump. Não, mas assim, o que, que foi o rolê? Explica um melhor. Um monte de gente, muita gente foi pra uma cidadezinha do tamanho da minha Joanete. É, e é na Virgínia, que já não é grande. É uma cidade faculdade, né? É. Tem uma faculdade lá e tem, tipo, sei lá, 12 pessoas em volta. É, a gente tem um monte aqui no Brasil que é assim, que são cidadezinhas pequenas que imagina centralizam ao redor Bauru. De uma faculdade. Meia Bauru. É. É meia Bauru. É tipo Itu. É menor. Será que... Acho que deve é ser. É muito pequeno. É pequena, é muito pequena. É cidade de filme, assim. É tipo um bairro. É. É isso. Daí chega milhares de pessoas retardadas, neonazis e afins, extrema direita, com armas, portando armas, assim, aquela coisa bonita, né? Uns rifles na mão, uns cacete marchando, falando sobre... É, que era o evento de unir a direita, né? Era isso, né? É. Aí eles lá começando a causar, a fazer merda, os estudantes tentando impedir que eles fizessem algumas coisas, tipo depredar Sim. estátuas de figuras famosas americanas e tudo mais. E eles fizeram isso antes do programado, que já tinha sido acordado com a polícia, né? Pra ter um policiamento, ter controle da coisa. Que, na verdade, não tinha sido liberado. Não tinha sido liberado. Porque, tipo assim, você não pode... É discurso de ódio, pronto. Quando você chega no lugar e fala... Mas é as emendas americanas, meu. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Mas a polícia não liberou. Primeiro por segurança, que é uma cidade pequena. Aquela quantidade de gente não é... Tanto que, assim, eu sei de um monte de coisa legal que aconteceu. Legal, ó. Presta atenção. É fora do negócio. Aquele Airbnb não tava liberando. Achei ninguém. Do caralho. Achei foda. Não tava liberando. Porque ele falou, não, você não vai, seu filho da puta. E coisa do tipo. Os caras mexiam com tocha. Roupa do Ku Klux Klan, bandeira dos confederados, suástica, em 2017, marchando numa rua. E tem uma foto que é mega emblemática, que é de um policial negro fazendo a segurança desses filha da puta. A gente podia ter escolhido um tema, tipo, vamos falar sobre os palhaços célebres do Brasil, sabe? Porque a gente tá falando do mundo palhaço, né? Sim. O que aconteceu? Teve essas tretas generalizadas. Aí o prefeito da cidade declarou estado de emergência. Apareceu, tipo, Guarda Nacional. Mas é óbvio. Não, na boa. Se imagina a situação. O seu prefeito é uma cidadezinha interior do cu do mundo. Não, vai. População 5 mil. Aí chegam mais 5 mil pessoas. Sim. E começam a tretar. E chegam 5 mil pessoas com um intuito nefasto. É, isso que você faz. Você chama exército, né? Não, sim, é o mínimo. É uma invasão. Eu chamo aí o Batman. Eu, se você tinha ligado falando, tá rolando uma invasão de estupidez aqui. Nossa, sim, é bem... É o jeito que deve ter sido nos autos feito lá, tá assim. Aí os caras controlaram a situação e tal. Só que ele, perto do fim todo da coisa, quando dá aquela esfriada nos ânimos e tal, já tá tudo espalhado. Um idiota vai, pega o carro e faz um boliche. Sim. Atropelou várias pessoas, matou uma, deixou várias em estado grave no hospital. Questionado sobre isso, o presidente americano ficou em cima do muro por dias pra depois falar que os dois lados são problemáticos. Sim. Senhores, então, o tempo todo, esse arrombado laranja xinga todo mundo, ofende todo mundo, fica vendo quem tem um pinto maior, ele ou Kim Jong-un, brincando com a vida de todo mundo. Aí chega na hora que as merda dos filha da puta, extrema direita neonazi, que falou, eu votei no Trump porque ele vai limpar o meu país, ele peida. O que, na verdade, dentro do que ele foi eleito, faz sentido. Isso que é pior. Ele na verdade... Não estou elogiando, longe não, ele disso. Ele contrariaria toda a campanha Exato. Merda de ódio dele. Só que, ele poderia muito bem contornar isso de uma forma assim. Sou a favor de liberdade de expressão, não sei o quê, mas não sou a favor de discurso de ódio, blá, blá, blá, blá, blá. Acabou! Se ele falasse dessa forma... Já seria irônico ele falar isso. Mas... Seria, mas assim, mas concorda que seria um presidente falando numa situação de sendo crise? Sendo presidenciável. Exatamente. Mas não, ele optou por não falar. Bosta, velho. Puta que pariu. E daí ele falou, ah, tem que ver o lado dos caras. Que lado? Não existe lado. Quando você tá errado, é o lado que tá errado. Sim. Exatamente, é o lado errado da história. E aí que tá o problema, porque pra isso, pra eles, pra essas pessoas com esse discurso, foi uma vitória. Sim. Ele basicamente deu um ok, assim. Ele deu um ok, tanto que os caras fizeram um post lá falando, ah, o presidente tá do nosso lado, tal, Deus abençoe ele, blá, blá, blá, né? Mas daí vamos agora a uma questão. Isso aí já é notícia passada, para as pessoas que estão ouvindo, isso já passou faz um tempo, pra gente é mais recente, a ferida dói mais perto. Como é que a gente chega nesse ponto? Por que que as coisas estão assim? Por que que tem gente que tem a ideia estúpida de supremacia de uma raça, de uma etnia que seja? Aí que tá a questão. Não tem resposta clara. Não, né? Não tem. Não tem, não tem. Você não tem o que falar. Por quê? Porque tá no título disso. Porque a humanidade é imbecil. E não aprende. Sim. Com o passado. Não aprende. E olha que tem passado pra aprender. Não, e olha essa memória que não dura 70 anos. Sim. Vai tomar no cu. É. E nós vivemos num país, assim, já puxando pro nosso lado. A gente vive num país que, mesmo os caras olharem a merda que isso é, fica discutindo se nazismo é de esquerda ou de direita. Ah, pela... Ai, meu Deus do céu! Vai se fuder! Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que inclusive Brasil, é negra. O Brasil merece todos os Temer que tem, que vai se fuder. Olha, sim. Vamos ser sinceros, sim. Puta que pariu. Não, mas puxando pro Brasil, assim, só a história de problemas étnicos é tão recente que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Pois é. Então, tipo assim, essa ferida devia estar bem aberta, deve estar bem aberta ainda, né? Para que as pessoas olhem e falem... Ixi. Mas não! Agora, não. Nazismo inventou... Não, o nazismo... Não, o PT inventou nazismo. Sabe o que é problema? Como é que a gente fala desse tema levando a sério as coisas que a gente tem que falar? Porque, tipo, em que ponto uma pessoa em sã consciência pensa que, tipo, o nazismo é de esquerda? Em que ponto a pessoa desistiu de usar o cérebro, a única coisa que nos difere dos animais? Na boa, na hora que a pessoa virou de direita, vai tomar no cu. Ah, vai ser esse esquerdista, vai pra Cuba, vou mesmo. Deve ser da hora lá. Não, é porque não tem essa também, que tem um monte de idiota. Não, a esquerda é cheia de idiota. Esquerda fica falando, fica retribuindo, retaliando as coisas do mesmo jeito, com o mesmo pensamento idiota. Aí os caras falam... Os mesmos argumentos inúteis e sem sentido. Sim, porque, por exemplo, eu já vi gente de esquerda... Fanfic de esquerda é muito mais criativa do que de direita. Sim, são as melhores. Fanfic de esquerda, puta que pariu, não, são as melhores, são as melhores. Mas assim, eu já vi gente de esquerda, se diz de esquerda, defendendo, por exemplo, Maduro, da Venezuela. Então, tipo, você não faz ideia do que é o socialismo. Vou botar um link das 10 melhores fanfics de esquerda, segundo o Sensacionalista. Ah, existe isso. Existe. Isso é o melhor momento da minha vida. Eu não sabia que tinha isso. E esse é o nosso de esquerda. De esquerda. Porque, na verdade, assim, eu não me lembro muito bem de ter visto fanfic de direita. Elas têm, mas elas são... Elas têm uma vibe mais fake news, assim. Ah, de Trump, sabe? Sim, sim. A fanfic de esquerda é muito uma fanfic. Jamais aconteceria no Brasil de 3 anos pra cá, sabe? Nunca, nunca. Mas é engraçado a gente tá falando... Tipo, a criança de 5 anos que berrar não passarão pra alguém no mercado, sim, sabe? Sim. Porra, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Mas sabe o que a gente falou de tempos passados, coisas passadas, a humanidade não aprende. Na verdade, existe aquele falso... A gente já comentou aqui em algum episódio, por alguma outra razão, sobre aquele falso saudosismo, né? A pessoa acha, ah, antigamente era melhor. Qualquer época. Ah, era melhor. Por exemplo, o Trump venceu... Se colocando, falando, make America great again. Uhum. Ou seja, é de trazer de volta um tempo melhor. Tempos onde a América era segura, onde, né? O Brasil também tem esse sentimento. As taxas de trabalho eram melhores, né? Onde, sei lá, tudo. O menos assassinatos, menos latrocínios, menos assaltos. A questão é: não existe isso. Nunca foi. Na verdade, estatisticamente falando, hoje em dia é melhor do que qualquer outra época. Estatisticamente falando, em porcentagem. A última vez que os Estados Unidos quebrou faz o que, 10 anos? Sim, exatamente. E antes disso, 70 anos, 80 anos? É, foi 2009 e outra foi em 29. 20. É, 29 a depressão. 80 depressão anos foi de uma para outra. Exato. Mas assim, e puxando pro Brasil, também. A gente vive numa época mais próspera. Só que as pessoas... Ah, tá uma merda politicamente, tá não sei o que lá. Mas pensa nos anos 80. Época de Sarney. É, então, por pior que esteja agora essa recessão, não tá tão ruim. Hiperinflação, a pessoa não sabe. Causa o fear. É, exato. A época, logo depois de que os militares largaram o governo em frangalhos, e a primeira fase democrática do Brasil tinha que se virar pra fazer alguma coisa dar certo. E não fez. Sem apoio nenhum também da comunidade internacional. Tipo, era impossível. A gente tinha tudo pra virar a Venezuela. Sim. Só que pior, porque a Venezuela, na verdade, assim, pra quem não sabe, a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Petróleos. muitos petróleos que vêm pra quem viram petistas. Eles têm a maior reserva de petralhas do mundo. Agora tá exportando pra Cuba de novo. E, só que assim, os petróleos ou proto-petralhas. Só que assim, aí tá uma questão de não é bem governado. Acabou desde a época de Chaves, época de Maduro, pior ainda. É que assim, né? O Temer tá se esforçando. Tá se esforçando muito pra chegar no nível dos anos 80, 70. Tá. Nossa, cara. Que cara esforçado trabalhador. Puta que pariu. Não fosse... É 50 anos em 5, pra trás. Pra trás, é verdade. Não, é exatamente. Porque olha, o que aconteceu nos últimos meses no Brasil é sem precedentes. É surreal, velho. E é um cara... Ah, mas assim... Insólito. Olha, vamos ser sinceros. Enquanto você tiver Aécio Neves, que tem todas as provas... É tipo o O.J. Simpson é o Aécio Neves. Equivalência. Porque é o cara que tem todas as provas contra ele e é inocentado. Certo? Só por causa do sobrenome, né? Você tem caras como ele... Esse é um sobrenome que combina com o vício dele. Eu pensei que você ia fazer alguma coisa do Jon Snow que não sabe nada. Não dá pra comparar o Jon Snow com o Aécio Neves. Não, nossa, não. Não. Não, o Jon Snow é um rato. O Aécio é tipo a Queen of Thorns lá. Sim. Não, ela é legal ainda, né? A Olenna? A Olenna é uma filha da puta, mano. É, ser filha da puta não quer, naquele contexto é legal. Abusona, velho. Ah, mas quem não é naquilo lá? É só o Jon Snow. Então, é Senado. Quem podia chamar TV Senado, então, é isso? TV Câmara. É, o Senadinho, o Senadinho. Tiri, tiririca, tiririca. Temer. Michel Temer. Michelzinho. Neves, é o Aécio. Aécio Neves. Bolsonaro. Bolsominion. Petralha lá. Mas assim. A gente quem tá conseguindo trazer o viés de humor que nos ainda é característico, bem, né? Ainda bem. Não, eu realmente fiquei feliz agora, porque tipo, esse tema muito espinho. Eu vou me esforçar depois, ver se eu consigo fazer uma versão da Reigns of Castamere, adaptando pra a situação daqui. Tem o Joe Wesley, tem que colocar também. Sim, sim. Mas muito desse falso saudosismo, olha que belo, como eu sou foda pra retomar as coisas. Se não falasse, seria melhor. Não, que... Tá anunciando aí. A gente tá anunciando que tá gravando com semanas de antecedência, blá, blá, blá. Ah, porque é Férias do Barone! Férias do Barone! Barone, todas as capas do podcast do período de férias, você vai estar numa rede deitado. E eu vou estar na ação da coisa. Beleza. Menos essa daqui não dá. Essa aqui não vai ter piada. Não, na verdade, essa não vai ter capa. A gente vai fazer, tipo, esses jornais, quando acontece uma coisa grave... A gente faz tipo só um símbolo. Só o título dá pra você preencher uma imagem fácil, de ponta pronto, a ponta. Pronto, vai ser isso. Vai ser isso. Não, e escrito embaixo, não tem capa, porque blá blá blá. Isso não é uma capa. Boa. Gostei melhor ainda disso. Não vou colocar a gente em porra nenhuma. Tá. Pode colocar uma contra-suástica, assim, alguma coisa assim? Não. Lady Godwin. Sim. Já perdemos o argumento no começo desse podcast. Não. Mas esse não tinha como não falar, né? Não, mas então, sobre falso saudosismo. A mídia, ela é muito responsável por isso. Porque, por exemplo, nós temos na televisão Datena, o supracitado Wagner Montes, essas coisas. Corta pra mim lá o... Tem aquele cara que fala... Você já viu aquele cara? Não. Que é tipo Goiás, é tipo Cidade Alerta, só que de algum outro localizado. Estado. Sério, se eu encontrar vai ter um link. É um cara absurdo. É um cara... As novinhas... É um cara que faz assim, eu não sei o nome dele. Você já viu o vídeo? Não, você já viu no... Nossa, tô com calor. Deixa eu tirar a blusa, peraí. Umba, umba, umba, e tira. Tira a blusa, tira. Tira a blusa. Ai, tô com os tríceps doendo. Tem um Cidade de Alerta Goiás, cara. Talvez seja o cara. Peraí, gente. Não, deixa eu... mulher. Não, coloca... Coloca a Cidade Alerta novinha. Porque eu lembro que um vídeo das novinhas que ele fala, que é nojento por si só, né? É um cara babaca, assim, que tem um bocão. Que ele é meio meme humano, assim. Ele, tipo, trabalha bem. Nossa, tô vendo o Corta Pra Mim lá. É, inclusive esse cara tá doente, né? Tá com câncer. Tá com câncer no pâncreas. E ele desistiu da químio pra se curar com alimentação. Ou seja, daqui a pouco vai ter um novo... É, foi o que aconteceu com... Definitivamente. Não, já tem, na verdade, que ele não tá trabalhando. Definitivamente. É. Porque, né, você meio que tá escolhendo o que você vai fazer. É. Você não quer passar por todo o procedimento horrível da quimioterapia. Sim, foi o que aconteceu com o Patrick Swayze. Não vai dar, né? Normalmente quando a galera faz isso, se é uma notícia que alguém escolheu fazer isso, é porque, tipo, já era. Não, a pessoa já desistiu e pronto, né? É que assim, você pode continuar insistindo pra ganhar uns meses. Só que é a troco do quê? Vai ficar vomitando o tempo todo? Fraco. Exato. O pai... realmente é pesado esse episódio. Nossa, o pai de um amigo meu faleceu dessa forma. Tá tipo mais assim. Pesado do que o episódio perdido. Não, sim, esse começou pesado. Já, tipo assim, teve um breve momento de leveza pra depois ficar pesado. Mas não é, já que vivemos em tempos que não são sempre de glória... E olha que eu pensei num tema uma vez pra falar sobre tristeza. Sim. Mas, tipo, conversar sobre e a respeito. Interessante até. Quer fazer o próximo? Não. O próximo já tem, já pensou. Ah, então tá bom. Melhor, também é melhor balancear um pouco. É, mas anota aí. Deus, anota aí. Desistir da gente. Anota aí. A galera vai desistir. Aí não, começa a bombar, daí a gente começa a falar só de coisa triste. Sei lá, os dinossauros, né, gente? Vocês gostam? Eles morreram! Não sei se a galera fica triste, mas ficou surda. Vai ser bem triste ficar surdo. Então, daí nós vivemos essa mídia sangrenta. De tradição, na verdade. Brasil, por exemplo, tem bastante. Brasil, Estados Unidos também tem. Muito bem retratada nos Estados Unidos, inclusive com o filme de mediano sucesso chamado Nightcrawler. Ou... Ah, sim. Ou Abutre, em português. Belo filme, aliás. Incrível. Na verdade, esse filme acho que é 2015. É um dos meus filmes favoritos aqui do ano que ele lançou. Acho que foi 2015. Foi um ano bom, que eu acho que foi no mesmo ano de Whiplash e tal. Foi. Puta ano bom, assim. Eu me lembro do de 2010 ter sido um ano muito bom. Bom, falando sobre... A safra de 2010... A safra 2010 de Hollywood tava... Puta que pariu, viu? E essa mídia sangrenta, né? Nós tivemos notícias populares... Que é cultuado hoje em dia, onde você quer chegar, eu não sei até agora. Peraí, o meu primo escreveu um livro sobre notícias populares que se chama Nada Além da Verdade, que era o, né, o subtítulo do jornal, por assim dizer, que era o Espreme que Sai Sangue, né? Era um TCC ou o quê? Ele começou como um TCC, depois ele escreveu um livro, lançou, é bem legal. Um cara que escuta a gente, aliás, João Pedro Ramos, ele fez um TCC dele, acho que era em vídeo do Notícias Populares também. É mesmo? Uhum. Vou apresentar os dois. Deu match. João, aliás, que agora é pai, parabéns, papai. Parabéns, é verdade, eu vi no Twitter. Aí, grande João Pedro Twitter. Ramos. Eu não sei se ele escuta mais a gente, que não sei se ele tem tempo. Ele escuta. Será que ele coloca a gente pra o bebê ficar tranquilo? Nossa, não, né? Porque tem algum podcast que eu ouço com regularidade que os caras falaram que o cara colocava pro bebê ficar tranquilo. É, acho que deve funcionar pra algumas coisas, assim, tipo, só pra ter uma voz, né? Aquela coisa que fica... Ou animal, por exemplo, que não gosta de ficar sozinho. Voz, é, né? Exato, tem alguém falando e tal. Mas não tem cadência na minha voz. Animal dessas... risada, né? Tom Cruise, momento Tom Cruise. Então, onde eu queria chegar. Tom Cruise. Existe um desespero das pessoas... chegando Tom Cruise. Existe um desespero das pessoas achando que tá tudo na merda total, que tudo se acabou. Tudo e a mídia contribui, horrível. Exato. Tudo tá péssimo. Eu falo por mim, eu parei de consumir notícia da forma que eu consumia. Eu não entro grandes portais com a regularidade que eu costumava fazer, tudo. Eu comecei a me afastar, eu me mantenho informado, eu sei tudo o que está acontecendo no mundo, só que de uma forma distante. Outra coisa que me contribuiu muito para a minha sanidade foi o afastamento da timeline do Facebook. Eu ainda acesso, só que o Facebook... O algoritmo já é complicado. Ele né? é complicado. Ele já fode o rolê. Ele fode o rolê. E as pessoas não se seguram. As pessoas, elas indignadas como tal, de novo falando do a culpa é sua... É, que daí... Que, tipo, na verdade, a coluna central do nosso podcast é aquele episódio. Naquele momento impulsivo de ódio, você se deixa levar e só piora a coisa. E só piora a coisa, porque você tá levando adiante uma coisa que poderia ficar no esquecimento. Sim. Nas brumas do esquecimento. Ou de Avalon. Ou de Avalon? Ah, brumas de Avalon, assim. como é que a Avon nunca fez uma propaganda, né? As brumas de Avon. Nossa, ainda bem. Ainda bem que você não trabalha com publicidade. Precisamos fazer um episódio sobre isso, inclusive. Você não trabalhar com publicidade? Por que o Thiago não trabalha com publicidade? Por... O episódio inteiro sou eu fazendo propaganda. Aí você fala pra mim uma marca. Coca-Cola, eu... É a bebida geladinha. Nossa, vamos fazer isso. Vamos. De verdade. Vamos fazer um quadro um dia. Tá. Tá. Gostei. Você junta aí, faz um compilado de umas marcas que você acha que tem caldo pra fazer o negócio. Beleza, gostei. É tipo Chandler, né? Aquele... Nossa, é muito ruim essa parte dele. Como é que era? Cadeiras. Porque... Não, era calças. Não, era calças maiores do que bermudas. Bermudas, só que compridas. Seria exatamente isso, eu na publicidade. Eu seria bom em publicidade. Quando eu pegasse a mãe, eu acho que eu seria bom. Não, assim, falando sério, eu seria. Eu vou fazer essa merda aí, você vai ver. Eu ia falar que eu ia ser o próximo Washington Oliveto. Washington. O que contextualmente é ótimo, porque ele soltou uma bela de uma pérola recentemente. Sim, sim. Pérola do nível das coisas que a gente tá falando aqui. É, eu já joguei ping-pong com o Washington Oliveto. Podia ter dado com a raqueta na cabeça daquela careca dele. Ó, voltando pra seu Safra de 2010. Opa. Realmente foi boa. A gente teve filmes como... Inception. Você foi ver isso? Eu sei. Scott Pilgrim, Kick-Ass... Não, Toy Story 3. Toy Story 3 foi bom. Cisne Negro. Bom. A Ilha do Medo. Não gosto tanto. Como Treinar Seu Dragão. Muito bom. O Discurso do Rei. Gosto. Bravura Indômita. Animal. Rede Social. A Rede Social. 127 Horas. Bom também, muito bom. O Lutador, aquele do... Incrível, eu sou Mark apaixonado... Que Mark Wahlberg, caralho. É o Mark Wahlberg. Não, eu pensei que era o do... Eu pensei que era o do... Mick Herc. Não, é do Mick Herc. Esse é antes. Esse é... Aquele filme é lindo. Teve Enrolados. Adoro. Meu filme favorito da Disney. Teve Meu Malvado Favorito. O primeiro é bem legal. Até os Minions virarem igual... Bom, deixa eu... Nossa, eu ia fazer uma... Não, deixa quieto. É, não, fica quieto. Todo mundo sabe o que eu ia fazer. Fica ainda quieto. Bem que eu não fiz. Tem um filme que ele é tristinho, mas ele até que é bom, que é um dos filmes, assim, quando o Ryan Gosling começou a despontar, que é o Blue Valentine. Tristinho. Diminutivo? Really? Teve... Nossa, se eu assistir esse filme hoje em dia, eu morro. Teve um que é tristinho, lá em cima. Winter's Bone. É o... Qual é o nome desse filme? Inverno da Alma. O Inverno da Alma. Puta que pariu, Eu amo velho. Esse filme. Esse filme é foda. Esse filme é foda. É um filme tão desconhecido pro grande público, né? E é com a Jennifer Lawrence. É o primeiro filme dela. E ela foi indicada ao Oscar e ela merecia ganhar por esse. É muito foda. É muito bom. Quem não assistiu ao Inverno da Alma, não sei se tem. Teve os Tron de novo. Eu gosto. Não amo, mas... São filmes importantes, assim, também, né? Que, tipo, foram importantes de acontecer. Oh, mas dessa safra toda que você falou, acho que o meu favorito acho que é Bravura Indômita, hein? Puta, que filme do cara. Que é o remake dos Irmãos Coen e tal. Pra quem não sabe. Teve o Homem de Ferro 2. Eu gosto. Eu não desgosto de Homem de Ferro 2, mas assim... Pelo que ele é, eu gosto. Não é um grande filme. Teve Expendables, o primeiro. Eu não gosto tanto do primeiro. Porra, é bom, velho. A antecipação que eu tive por esse filme é maior do que... Mas qual que é o melhor desses todos? Acho que é Scott Pilgrim, na minha opinião. E Bravura Indômita. Acho que é Inverno da Alma. Quem deveria ter ganhado o Oscar teria que ser o Rede Social. Grande êxito cinematográfico desse ano foi... Não. Não foi o Discurso do Rei. Ganhou... Não, foi óbvio que ganhou. Filme de Oscar do caralho. Ou Discurso do Rei ou A Ilha do Medo, cara. Não, Ilha do Medo... Tem filmes aqui que são bons, mas não são bons suficientes pra ganhar um Oscar, porque o Oscar tem toda uma carga. Ah, sim, sim. Por isso que eu falei a Rede Social, encaixa, que ele inclusive entendeu? Concorreu. Rede Social não ganharia. Não ganharia porque... Mas ele é um filme que vai entrar pra história, enquanto o Discurso do Rei vai ser um filme... Ah, quer passar a Sessão da Tarde. Eu detesto esse filme. Sério? Porra. Eu amo. Eu sou apaixonado. Um filme escroto sobre pessoas escrotas sendo escrotas construindo uma coisa escrota. Vivemos nos tempos de quê? Pra que eu quero um documentário cinematografizado? Uma Verdade Inconveniente. É, né? Porra. Eu gosto do Uma Verdade Inconveniente. Gosto. Eu acho importante Uma Verdade Inconveniente. Lançou dois, né? Recentemente nos Estados Unidos. Sim. Não sei se saiu aqui. É do Al Gore, né? Você ouviu o Nerdist do Al Gore? Não. É uma legal. Eu fiquei com preguiça. Não, é legal. Não é tipo que nem o do Bill Gates, assim, que é mais chato, sabe? É legal. O Al Gore é meio entertainer, assim, sabe? Ele tem... ele precisa. É aquele político, mas showman. É, né? Exatamente. Ele é showman e tal. É divertido, vale a pena. Ele fala uns dados interessantes. Eu gosto de saber... Te dou um dado? O quê? Isso é alguma coisa que eu não tô reconhecendo. O que mais, Thiago? Não, nós tem que voltar pra pauta, né? Porque a gente foi pra Hollywood, no caso. Não, não, mas então, assim... Então... Ah, a gente... Dona Jane recentemente falou que a graça do podcast nunca é a pauta, assim, a gente. Então, tá bom. Ela falou, vou falar qualquer merda. Cocô, cocô, cocô, peito, cocô. Basicamente, tudo que a gente falou de temática era cocô, cocô, cocô. Verdade. É, esse falso saudosismo, essa coisa da mídia, não sei o que, o que acontece? As pessoas ficam com medo, as pessoas têm muito medo de andar na rua, têm muito medo de ser assaltado, de ser assassinado. Tem, umas pessoas têm medo e ódio uma das outras. O que isso vira? O que acontece? Aparece uma figura como um Trump da vida que chega e fala: ah, eu vou limpar os Estados Unidos, vou tirar, não sei o quê. Então acontece o quê? Aqui no Brasil nós temos um semelhante maldito ao Laranjinha, que promete a mesma coisa. E aí é fácil de entender de onde surge a cabeça da direita. Porque essa... O que você está assistindo aí? Eu odeio esse fato de você ter esse computador, porque eu tenho que segurar a peteca aqui sozinho, enquanto você tá vendo aí meme de gato. Você tava no meio de um raciocínio, eu tava deixando você falar, e você, imbecil, ao invés de continuar falando, fica prestando atenção no que eu tô fazendo. É lógico, eu tô olhando pra você, você tá assim, ó. Você está falando com o público, seu merda. Ah, é assim que funciona isso aqui. É. Ah, então se eu soubesse disso, eu nunca tinha contado que eu limpei o cu com um jornal de lixo. É... Não, então, e essas mudanças de status quo que as pessoas tanto temem, na verdade, é a necessidade. Tanto temer. Tem contexto. Tem o passe do contexto, ok? Não houve graça, ninguém riu, nenhum ouvinte nesse exato momento está com sequer os dentes à mostra. Mas, ok. Parabéns. E é isso. Então, as pessoas querem manter... O status quo, porque assim, porque eles são classe média, porque ele mora num apartamento. O maior problema da sociedade é a classe média. É a classe média, sim. E assim, em qualquer sociedade do mundo. E assim, quando a pessoa vira, ela não era classe média, ela vira classe média, ela automaticamente assume todo esse rolê da classe média e vira um problema. Vira um problema. Por que vocês acham que a Dilma se fudeu? Sim. Porque todo mundo que ela tirou da pobreza e virou classe média, entrou pro rolê classe média. E daí a classe média virou a maior classe do Brasil. É. Sabe qual é o problema da classe média? Pouquíssimas pessoas são realmente... Bastante gente é, mas tô falando... Muita gente acha que é e não é. Esse é o problema. Elabore. Por exemplo, você viu que o Haddad teve uma rejeição muito grande das pessoas que são mais humildes. Sim. Só que... E ele foi derrotado por quem? Pelo Dorian Gray. Dorian Gray. O João Dória, aquele senhor... Tão legal, gente boníssima. Derruba prédio com gente dentro, né? Joga água pra acordar mendigo. O Haddad. É, o Haddad fazia isso também. É uma coisa que eles têm em comum. É. O Haddad não é santo. Não se enganem. Ele foi um prefeito bom para São Paulo em alguns aspectos. Os aspectos que me interessam, classe média, esquerdinha. Sim. Não, tem as coisinhas de periferia funcionando então, também. Então, ele tem a parte que todo mundo gosta. Mas o problema foi o diminutivo. Que é a parte populista. Exato. Que não é interessante para ninguém, tirando quem precisa, né? É. É, mas assim, falando já de São Paulo, São Paulo tem um cagaço do PT, que é uma coisa assustadora. Porra! Tanto que daí tem até hoje tá o Alckmin aí, que não faz nada. Eu tô brincando com seus bonequinhos. Eu achei da hora se desse uma bucha na eleição e, sei lá, é PSTU pegar essa prefeitura da cidade. Sabe? É, tipo, assim, o que vai acontecer daqui a pouco? Porque se tem uma coisa que tá acontecendo agora, mas não vai acontecer. Que eu ia falar do enfraquecimento desses dois partidos principais. Não vai acontecer. Mesma coisa que falar que nos Estados Unidos não vai ganhar um democrata ou um republicano. É verdade. Não acontece. Eita, porra! Nossa, quebrei, ele matou o boneco, esquartejou ele. Do Evangelho. Devon Clever. Não! Então, o que eu tava falando? Eu fui me distrair com o bonequinho. Ai, porra! Tira isso de mim. Porra, cura a cachorra. Daí. Peraí. Vou encaixar aqui, ó. A pelvis dele. Já ficou. Deixa ele aí. Tem muita coisa na mesa. Minha cabeça não consegue se concentrar nas coisas. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Tira todo esse som. Não vai parecer que você só ficou quieto. Não, horrível essas coisas. Mas voltando pra gente já ir pro final desse tema. A questão é: esse ódio, essa repulsa, que, porque na verdade virou povo contra povo, porque assim, eu quero ser melhor que você, a minha opinião vale mais que a sua, eu sou mais rico que você, eu sou mais pobre que você. Tem gente que se gaba da pobreza não sendo pobre, que eu acho muito engraçado. Eu estou mais certo que você. Estou mais certo que você. Ou você tá certo, você tá errado. Exato. Não, não tem tons de cinza. Não. Eu acho que essa frase resume os tempos atuais na internet. Eu estou mais certo que você. Parabéns, você conseguiu fechar o ciclo da coisa. Porque é exatamente isso. E... Nossa, e realmente, assim, quem é de direita, assim, né? Como eles aparecem, né? Você posta alguma coisa assim, blum, surge, né? Como diria a galera que adora futebol, é tipo São Paulino quando o time ganha. Ah, tá. Que é o torcedor que só aparece quando o time tá bem. Tá bem. Preciso mijar. Mas vamos lá. Não precisa parar, não. Ai, ai. Ah, tu já tá um tempão. Não, vai acabar o episódio agora? É, sabe que eu amo. Ah, você lembrou. Você não quer elaborar mais sobre o tema? Eu acho que a gente deixou pontas soltas ainda. Mas, porra, se a gente for ficar falando disso e para cobrir todas as bases dessa estupidez humana, cara... Ah, é, seu filho da puta. Você que sugeriu o tema, eu achei que você ia falar e eu falei. Eu falei longe do microfone de propósito. Mas a gente vai ficar horas aqui mesmo. Manda ver mais um pouco. Basicamente, eu odeio a humanidade porque a humanidade é burra. É. A humanidade faz as mesmas merda de novo. A gente não evolui. Uhum. Não avança, não tem uma sociedade melhor, mais bonita, utópica, os cacete. Não é por falta de recurso, por falta do caralho que for. É por falta de vergonha na cara. Isso. É por falta de abrir uma porra de um livro e ver o que já fizeram que deu bosta. Deixa entender as relações entre as pessoas em sociedade com outras sociedades. E ainda mais num mundo globalizado como o de hoje, a gente deveria aprender muito mais e muito mais rápido com todo mundo. Mas não. Não. Continua sendo um bando de idiota do caralho, imbecil. Filha da puta do caralho. E sabe o que é pior? Que tem gente que nem eu e você fica pensando nisso e fala, porra, podia ser diferente, faz o quê? Merda nenhuma, coça o cu e grava um podcast. Olha, é verdade. Então a gente é parte do problema também, a gente é tão imbecil quanto. Se não for mais, porque tá pensando e vendo que tudo isso é errado, não faz porra nenhuma. E com essa mensagem eu digo, vão todos se fuder. Sim. Caralho, adorei esse final. Que virou a culpa nossa. Tá certo. Somos culpados, sim. Carlos Gomes comentou na foto. Carlos Gomes. Carlos Gomes, grande amigo. Carlos Gomes. É um grande amigo. Esse é horrível. Ele comentou... Esse é bom, esse é legal. Eu me sinto isolado. Olha que legal. É igual o isolamento social que eu tenho. Ele comentou na foto do episódio sobre o... Como é que é o nome? Namastreta? Namastreta. Que é uma foto de dois lutadores de luta livre se batendo. Eu coloquei a minha cara e a sua como é de praxe. Ele colocou Randy Orton versus John Morrison. Muito respeito com essa foto. Em mocinhos. Carlos, vai tomar no seu cu. Porque você fica assistindo Luta Livre aí e você nunca comenta nenhuma foto nossa. E aí chega nessa, só porque fala de uma coisa que você gosta, você vem comentar. Eu não preciso dos seus comentários, seu desgraçado. Caralho, foi muito gratuito. É porque eu tô chocado com a gratuidade disso. Tira esse efeito, pelo amor de Deus. Tá. Mas esse não é tão ruim, não. Não. Foi gratuito porque ele... Tá gravando? Aconteceu alguma coisa estranha, não tô me ouvindo direito. O que tá acontecendo? É que você acostumou com o efeito. Ah, pode ser. Não, mas eu tô zoando o Carlos tudo porque ele é um grande amigo meu. Então, nossa, pegou pesado, velho. Ah, ele, não sei nem se ele ouve. Não, ele ouve sim. Ele ouve muito atrasado. Outro dia ele comentou do episódio, tipo, 15. Sabe? Ele é tipo Alessio, não resolveu escutar, que eu vi a última vez foi comentando tudo. Nada é tipo Alessio. O Alessio tá segurando a mão, nada você percebeu? É tipo Alessio. É só por quê, né? Ele ouviu até aquele momento, maratonou, encostou, exato. Aí parou de novo. É o binge listening. Ele tá deixando juntar pra ouvir de novo. É verdade. Ao invés de ele assistir, sei lá, Orange is the New Black, lá pra novembro, ele vai começar a comentar esses episódios. É verdade. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bom. Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Tudo bem, tudo bem, bem, bem. Assim tá tudo bem. Assim tá tudo bom. Bota. Mas eu preferia que você estivesse... Lendo o livro! O 11 Reis Principia. Ai, caralho! Eu queria fazer um high five. Aliás, tinha um comentário maravilhoso no vídeo Do livro, isso não é um canal, do livro de capa dura sem conteúdo. De que 11, eu ouvi dizer que 11 Reis Princípios não tem texto. Eu sei até quem comentou, foi Thiago Lee, eu preciso responder. Thiago Lee. Thiago Lee, que até hoje não ganhou. Até pode ser que não. Thiago Lee, mas não entendi. Será que ele é parente do Jim Lee? Do Stan Lee? Da Chun Lee? Do Jet Li? Do Jet Li? Não, Jet Li é com I. A Chun Li também. Não, Chun Li é com Li. É com L-I. É L-I, é. É igual os Jet Li. Jet Li também é L-I. É, pode ser primo de segundo grau. Eu vou pôr efeito daqui. Vixe, você tem que girar e apertar. Eu vou girar, você coloca só. É, aperta ali mesmo? É. Que bosta. Tira essa merda. Que bosta, não sei fazer. Eu vou fazer... Mas, Baroni, sabe o que eu amo? Nossa, isso foi tipo foi a coisa mais irritante que aconteceu aqui. Não, tinha, esse quadro você tem que começar, só que eu assim... Sabe o que eu amo? Lola, isso não é o Lollapalooza. Pô, o que que eu amo? Batata frita. Pensei que você ia falar Thiago, você é paretique. Eu me amo. Ah, outro babaca, trouxa. Quem? O Roger. Nossa, esse aí, foda-se. Ele, Lobão. Esse entra na categoria, a culpa é sua. Não fala que é melhor. Ultra de Rigor... Se fala sabe... três vezes, aparece, você sabe, né? Nossa, sim. Ultra de Rigor é uma bosta, porque, tipo assim, quando eu era jovencito, eu gostava até do... Mas eu me mordo de... Eu gostava dessas musiquinhas. Mas aí, hoje em dia, você olha e tem vontade de vomitar, só de pensar que eu já ouvi isso. Mas é que eu sou hipócrita. Sim. Porque, tipo... Como quase todo mundo que é classe média pensante, seja porque classe média assim. É verdade. Sabe por que eu sou hipócrita? Porque, querendo ou não, eu ouço o Pantera. Nossa, White Power. Que também se... Que calma, merda. Calma. Não, explica isso aí, porque senão parece que é uma banda White Power, pra quem não conhece. É, não. Pantera é uma banda de metal dos anos 90. Merdeira. Abaixo do Metallica, foi a maior banda dos anos 80/90. Merdeira. Boa banda musicalmente. Teve um de seus integrantes, o Dimebag, Daryl, que era o guitarrista, foi assassinado no palco por um fã. A la John Lennon, né? Aquela coisa meio bizarra. Uhum. É... Só que o vocalista dessa banda, ele se chama Philip Anselmo, né? Ele se chama Grande Imbecil. Daí ele, filha da puta, há algum tempo... Até já comentei aqui também isso aqui, agora lembrei. Que ele foi lá e gritou White Power num show e fez a saudação nazista. É, hoje em dia eu me sinto sujo se eu ouço Pantera, mas infelizmente às vezes dá vontade. Mas aí eu, no meio da música, fico, ai, não posso, não devo. Mas daí é outra hipocrisia. Então por que que eu leio Lovecraft? Então, tipo assim, na verdade nós somos tudo hipócrita. É um assistão da porra, assistão, né? Da porra. Assim como Monteiro Lobato. Sim. Assim como uma caralhada de gente que... Mas a gente já disse que ia fazer esse episódio. Ah, tá. Então tá bom. Divide separando a obra do artista. Nós não vamos poder falar do Lovecraft nem do Phil Anselmo. Ou pode. Vamos repetir, pode. Foda-se. Ninguém nem lembra do que a gente fala. É. O que que você ama, Baroni? Eu amo a Lu. Não, é bonitinho, mas eu pensei que você ia falar alguma coisa tipo batata frita aqui. Não, que a melhor pessoa. Foda-se todo o resto. A melhor pessoa sou eu. Ela não pra você, no caso. Mas pro mundo. Eu tô rindo que nem jovens na internet. Pra você entender. Será que se eu chamar ela escuta? Porque eu quero... Eu tava vendo TV. Já fiz a capa desse episódio. Né? Tá nem a capa? Pedido. Obrigado. Luciana! Quem é melhor, mais importante pro mundo? Eu ou você? A resposta foi peraí. Não, ela não entendeu direito. Se tá ocupada, não precisa, relaxa. É bobeira pra variar, porque se alguma coisa sair de bom daqui... É só daqui... o Thiago sendo imbecil. Pode ficar aí, amor. Shame? Aê! Pintuto Fassbender. Depois de você falar Pintuto. 46 vezes da piroca do Fassbender... Gente, eu... Você quer casar com a piroca do Fassbender, né? Nossa, verdade? Sim, você já viu aquele pinto? Não. Aquele pinto é... Aquele... Não, a pergunta já acabou, porque o que é mais importante no mundo? É a pinto do Fassbender. Ai, tô muito... Tchau. Ó, a pergunta é, quem é mais importante no mundo? Eu ou você? Pro mundo. Para o mundo. Que pergunta é essa? Você tem que responder. Quem que você acha que de alguma forma vai mudar alguma coisa no mundo de nós dois? Eu, lógico. Caramba, viu que egocêntrica do cara. Ainda bem que sua resposta foi essa, na verdade. Porque você falou assim, ah, Thiago, né? Eu falei, porra, aí, ó. E aí eu ia ficar muito chato, porque eu já sou, né? Mas obrigado pela lembrança do Pinto do Fassbender. Vamos fazer semanalmente a gente vai falar sobre o pênis de Fassbender. Que no filme Shame aparece flácido. Está no frio de Nova York, ele está andando pelado em seu apartamento. Você está procurando o Pinto do Fassbender aí? Não, cara, estou anotando os temas que estão aparecendo e a gente vai esquecer depois, entendeu? Ah, tá. Mas o Pinto do Fassbender não vai ser um tema. Ele vai ser um tema recorrente. E ele vai fazer xixi de costas para a câmera com a bunda e você vê o pinto dele ainda. Ou seja, é gigantesco. Fassbender faz... É maior que o do Dr. Manhattan? É maior que o do Dr. Manhattan, lógico que é. Eles poderiam brigar. É dele mesmo ou é aquele rolê prótese igual é o do Boogie Nights? Opto por... Que o Mark Wahlberg tem assim, meia piroca de borracha. Não, mas, é porque ele tá fazendo porque papel... Ele fez o personagem que era pirocudo. Como que é o nome do cara? Era o Ron Jeremy, não era? Não era Ron Jeremy. Fazia não era? Não. É um outro cara. É outro cara? Eu acho que é. Ah, sei lá. Vê aí. Boogie Nights. Paul Thomas Anderson, sou grande diretor de Hollywood. Sim. Você já assistiu Vício Inerente? Ele faz o Eddie Adams, que eu acho que não é o nome do bagulho. Ah, sei lá. Mas o do Mark Wahlberg, eu sei que é. Mas eu acho que é o pinto já do... Já vi Vício Inerente, é o bizarro aquele filme. Não, você pode perceber que a carreira do Joaquin Phoenix virou um pra mim e um pra você. Ele faz um filme... É, sim. Né? E daí ele fez aquele O Mestre, que é um filme sobre a cientologia, inclusive. Que é do Paul Thomas Anderson também, né? Paul Thomas Anderson também. Eu acho que esse é o pior filme do Paul Thomas Anderson. O Mestre? É. Nossa, se você for ver aquelas listas tipo do Cinefix, esses sites, assim, ah, isso é o melhor dos melhores filmes. É que é tudo uns punheta, um wannabe. Qual o nome daquele bosta crítico de filme? Qual deles? O Rubens. O Nacional. O Rubens Evald Filho? É. Todo mundo quer ser um Rubão novo. Rubão! O Mestre é um filmão! Achou um filme picudão! Tem o Fassbender com a pica! Será que é pica? Não! Que grande pica! Que grande pica! Pica! Pica! Yeah! Picudão, ele é picudão, mané! Tuque, tuque, tuque, tuque, tuque! Igualzinho! Quem mais que imita bem? Essa imita a Elza Soares. que é isso? que é isso, Thiago? A Elza Soares, ela faz uns... Mas que foi isso? Caralho, nem o Maurício Manieri sou assim. Eu pensei que você falou Maurício de Souza. Cite três Maurícios famosos. Maurício Manieri... Souza, Maurício Manieri, Maurício Matar. Maurício Matar... Tem uma barata ali. Manda o Maurício Matar! A gente já fez isso vários episódios. Eu sei, eu tô tentando retrasar de volta, você tá olhando na minha cara. E o Ayrton Marinho? Vamos contar com o Ayrton Marinho. É incrível, Ayrton é uma figura. Assim que esse episódio, o episódio que tem essas piadinhas que acho que ninguém ouviu, porque é depois de um pedaço horrível do podcast. Não, é horrível não, sei lá, o que tava acontecendo no episódio? Eu não lembro, faz tempo. Ele aparece lá no nosso chat exclusivo VIP, VIP, Very Important Putos. E ele... Puto! Não sei o que é isso, mas ok, eu entrei não na vibe. É Molotov, a banda. Você gosta dessa banda, eu não gosto dessa banda. Não tenho nada contra, só não ouço. Que nem você gosta de Los Hermanos. Sim. Você gosta dos Hermanos? Sim. Tirando... Oh, Ana Júlia. Sim. Você gosta, tipo, sei lá... Primavera chegou. Se foi, sim. Ela chegou e já foi? É. É rapidinho, primavera. Então tá bom, né? Começou com o clima. Ritmo. É ritmo de festa. Arrobas. Não. Não, não, não, porque eu ainda tenho um e-mail pra ler. Foda-se você. O e-mail é bom? É bom porque te ofende. Eu gosto desses e-mails. Mas é de gente conhecida ou é de público geral? Eu tô cansado de receber e-mail do Ayrton Marinho já. Ayrton, pode mandar, outra mas... Outra pessoa. Ai, ai. Leia esse e-mail que o meu pau vai estourar. Nossa. Eu tô mijando pelas calças, minha bexiga vai armar. Podia ser o contrário. O Pinto vai armar, a bexiga vai estourar. É, né? É do Jean Rodrigues. Ah, Jean Rodrigues não... Você não conhece. É, isso que eu ia falar. Acho que não me lembro. Acho que eu não me lembro. Nós já temos um público até que grande, velho. É, sim. Ele me ofende. Sim. O assunto do e-mail é... Como esse não podcast estragou minha vida. Olha, boa, gostei. Até passou a vontade de mijar. Sabia que você curtia. Olá, Thiago, Barone e Ayrton Marinho. Meu, não faz isso, Thiago Rodrigues. Nossa, Ayrton, meu, vai dormir com um sorriso no rosto. Nossa, sim. Caso vocês não se lembrem, sou o ouvinte que comentou no post que a Philips copiou vocês. E que fui chamado de Jairo Rodrigues pelo Thiago Flatelminto Zanetic. Pô, desculpa aí. Mas eu lembro do comentário. Ele lembra até do que eu te chamei naquele episódio. Flatelminto. Sério isso? Sério. Nossa, marcou a vida dele, hein? Oh, yeah. Também você usou o nome errado do cara? Ah, mas eu sou a única ruim vez que alguém usou o nome dele, o meio de comunicação, e foi errado. Jaime Rodrigues. Sabe, Jaime Rodrigues. Você que Jaime Rodrigues. Eu esqueço o nome de personagem meu. Sabe? Então, tipo assim, não se ofenda. Tá? Joel. Pois bem, escrevo esse não e-mail. As pessoas têm que aprender a usar o não da non-corp, né? É verdade. Aí vamos fazer o guia. Isso não é um guia de gramática, isso não é um... A nova regra gramatical. A nova não regra. Isso não é uma regra gramatical. Vai logo que eu preciso mijar, é sério. É, esse não é um e-mail para relatar uma experiência de vergonha em público. Ô Joel. Primeiro, Joel, se passou Rodrigues vergonha em público ouvindo a gente, a culpa é sua. Quem manda tá ouvindo? Vou começar por aí. Mas ô Joel, o negócio é o seguinte, Joel. Joesley. A questão é, você tá atrapalhando meu ciclo urinário. Então é bom que seja bom esse e-mail. Vai. Ixi, alguém vai trombar lá no... No estacionamento Carrefour. Chama aí na xincha, hein? Eu me perco quando você fala e aí eu tenho que achar de novo no e-mail. Porra, é só você... Pô, usa o cursor como régua. Pois é, vergonha em público. Estava eu estudando tranquilamente numa biblioteca cheia de gente. Eis que aproveito aqueles minutos de procrastinação para acessar o Facebook e dar uma desestressada. Olha, já começou errado, pensou errado, amigo. Que os minutos de procrastinação vão virar dias. Não, e Facebook para desestressar? Não entendo essa matemática da cabeça Ele ficou só vendo os vídeos de bichinho, do Jair. De gato. Jair Rodrigues aí. Joelison. Joelison. É. Nessa brincadeira, um vídeo... É o J. Jonah Jameson, né? O J. É o Jaime Joel... Jaime Jair Joelison. Legal que nenhum deles é um nome real. Nessa brincadeira, um vídeo de uma das apresentações do Charlie Brown Jr. aparece na minha timeline. Não se passa nem 10 segundos do início do vídeo e eu tive uma crise de risos que foi muito chamativa por um único motivo. Eu não consigo mais ouvir a voz do Chorão. Você perceberam o quão maravilhosa a imitação do Thiago é? Você sabe que é uma vida sonora, que a imitação você fez as aspas com os dedos, ninguém viu, só eu. Eu sei, foi pro seu benefício, porque eu sei que você é estúpido. Eu fiz a entonação de voz pra vocês entenderem o que eu tava querendo dizer. Você tá falando que eu não sei imitar o Chorão? Opa! Acho que a imitação dele chega a ser mais ridícula do que meu e-mail sem graça. Olha, eu acho que sim. Mas, para deixar as coisas um pouco mais interessantes... Ah, é bom, viu? Propõe um novo quadro para o canal no YouTube. A galera adora mandar pra gente fazer coisa, né? Manda, dá dinheiro, seus filhos. Então eu vou falar assim, você tá querendo que eu faça coisa, me dá dinheiro. Então apoia.c/neup. Se eu fosse você, eu checava agora, eu apoio. Assim. Se o Gia não... Ai, falei o nome certo, quebrei toda a mítica. Não, não falou. Eu sigo a mítica, 27 anos, você errando falou, o nome falou, estatística. Falou, é verdade. O quadro proposto. Campeonato de imitação do Thiago. Campeonato de imitação do Chorão. É bem simples. Barone e Thiago recebem convidados no campeonato de imitações. O que chegar mais próximo à imitação de Thiago recebe o troféu de melhor dos piores imitadores do Chorão. Nossa, até que eu gostei. Na verdade, existe um plano ambicioso envolvendo o meu talento todo especial de imitador de Chorão, do Charlie Brown Jr. Por hoje é só. Um forte abraço e futuramente eu prometo comprar as obras de vocês. Assinado, 12 Reis, uma nova princípio. Olha aí a merda acontecendo. E aí depois ele reclama que eu erro o nome dele. Tem o Zé Panetique já, tem o 12 Reis. Eu vou fazer. Eu vou escrever 12 Reis Manual ao Princípio, vou entregar pra Kallis como Ghostwriter. Vai ser essa porra no seu nome, antes de você terminar o Parabelo. Ora meu, ora meu. Parabelo, lembrei, ó. Ah, lembro, é verdade. É que eu só lembro do último, que o nome é legal. É. Eu preciso mijar, onde a gente pode encontrar a gente? Ah, por aí, mano. Ó, arroba não é um Insta. No Instagram, obviamente. Arroba tpzanetica, arroba fbarone. Isso tudo no Instagram. No Twitter é arroba tpzanetica, arroba barone. No Facebook a gente tá com Isso Não É Uma Página. No site é issonaoeumsite.com. No canal do YouTube, o YouTube é o Isso Não É Um Canal. Uhum. E na rua você pode encontrar a gente em nenhum lugar, seus stalker do caralho. Vai ter que trabalhar pra fazer stalker. Você vai ter que trabalhar. Tchau. Que foi isso? Já. Tchau. Tchau.